7, o Mequeco do Leque, estamos atendo 030. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, depois da El Leda, e após Leda, direto Eudes, o controle 120 decimal 8, e o transponder é o 5157. Sente autorizado Vitória, nível 380, via P Zulu 44, decolando da 10, primeira curva pela direita, saída da El, após Leda e após direto Eudes, controle 1208 e o transponder é 5157, 35345. Correto, 35345, e chame pronto, na remota. Vai chamar pronto, Tripo. Autorizado, 605. 2, solo agora os 22, direita 219, solo a livrar, bem fino. 219 à direita, quando livrar, já não é 6312, obrigado. 5 milhas de bomba, senhora. A intenção agora é cancelar o plano instrumento e fazer o regresso para Toca Remetida em Salvador. Possibilidade de 035 e regressar? Michael Juliette, cancelado aos 25, manter o 035, voe na proa da rotatória. 035 na rotatória, mais tempo do leque. Passarei do FG 4000. Passarei do 2.16, vista para 2.000 pés, ajuste 1.021, reposta estabilizado do localizador, reduza para 1.970. 170 nós, 2.000 pés, 1.021, passarei do reportado no lock. Mike Bravo, uniforme, chame-se do Recife, 1.25, decimal 45, alterna 1.2685. E antes da Juliette? Taxiando pela Alfa, vai chamar antes da Juliette, acionamento 3, 1, 2. Olha, a curva do regresso pode ser feita pela direita, para tirar informação, senhora? Mike, é Juliette, curva à direita na proa da rotatória. Gente, vai aguentar, Julia. Assim que o plano chegar no sistema, eu chamo o senhor para cópia. Gente, aguardando, para 2, tá tá. 16, copiou a descida para 2.000 pés? Afirmo, 2.000 pés, 1.021, reportará no lock, reduzindo para 170 nós. Estabilizado, gol no 605. No 605, partiu para cima, salto, torre 18.6. Afirmativo, vai chamar agora a torre, 118.6, obrigado. Bom dia, obrigado. 3179. Torre de Salvador, bom dia. Com 1605, ILS da 1-1. 1605, sim. Enquanto a aproximação ainda não é visitada. É ponto visual com campo. Para visual com campo, já está baixado e travado. 4-0, vano da Elda presente, 3179. Oxa, né, 6312, está autorizado a ingressar no pátio. No pátio principal, o gate é 10. Gente, ingressa no pátio, gate é 10, Oxa, né, 6312. Quem chamou? Interco Delta, reporte sobre o farol Itapuã, condições de aproximar a cabeceira 35? 1970 graus com 9. Condições de fechar o... 059 estado, visual com campo, por fim. Daqui a pouquinho. Tá chovendo? É, estamos cruzando essa cortina de água. Mas essa chuva ou a camada realmente tá baixa? É chuva só. Gente, agora avistado no 605. A pista livre, quando avistado tem pouso autorizado, 170 com 8. Imagina, é só uma cortina de chuva. Eco Juliette, controle? Afirmativo, senhora. Vai prosseguir então posição 050 e na proa do ILS, precedente ILS da 10. Gente, estamos aguardando coordenação com a torre das novas condições do aeródromo. Inicialmente, ainda mantém visual sobre o aeródromo, porém com chuva leve. O Meca Eco Juliette pode manter o 1.500 pés inicialmente na proa da rotatória, aguardando coordenação com a torre. Afirmativo. No localizador, passarelo. Passarei do 2.16, complete a aproximação, torre 1.18, decimal 6. 18.6, passarei. bom dia, passarei 2223. 2223, quando é aproximação, informa chuva na final, guardando pista livre, reporte passando externo. Ciente, passarei. O Mike Gillette está presente, então vai descer para 1500 pés na prova da rotatória. Ciente, Mike Gillette, 1500 pés, ajustou no 021, reporte rotatório. Quantas condições aí na linha litoral? Tá vindo chuva, aqui na Itapuã tá vindo ar, mas o lado esquerdo aqui do setor sul tá vindo ar. Sim. Porto e parado, cabeceira 35, com delta 170 com 8 avistado. Matango Ida Mike Alfa, condições visuais, irá ingressar no corredor Bonfim, reposta para a descida. Nossa. Ah. Na 605, solo 27, direita 121.9, o solo. 219, Livrando, obrigado. 2545, obrigado. Salvador, voo na 605, bom dia. Jogou no 605, bom dia. Táxi pela Alfa e Juliette, o gate é o 03. Alfa, Juliette, gate 03, voo na 605. Salvador, é 5826, bom dia. F5826, chega da Mari, desça para o 050. Chegada Mário 050, possibilidade de vapor de TAP. Ciente, passageiro, baixa a trava. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, TP 5217 a transferência. TP 5217 a sua medicação. Chegou. 5217 a 70 milhas nordeste de Salvador, contato radar, voo e Bonf, reposto pronto para a descida. Ok, vai lá Bonf e vai reparar a descida, 5217. Aqui se mantém 1500 pés do Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, aposta a Satoru, visão com campo. Quem reportará? Controle Salvador, bom dia, tá 3259, informação Mike. Tá 3259, chegada bom, desça para os 100. Chegada bom, 100, 3260. 360, via Pezulu no 6, até Belo Horizonte, após BH, DCT, Trive, após Trive, Poços de Caldas. A decolagem da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar Pezulu no 6. O controle é 120 decimal 8, acione 5163, gol no 923. Ok, autorizado, São Paulo Guarulhos 360, via Pezulu 16 até BHZ, travou até o Zulu, e depois direto Trive, depois direto Poços de Caldas. Decolada 10, com curva direita na Dael, Leda, após Leda, direto Bridge para interceptar o Pezulu 16, 20.8, controle 5163, transponder, gol 923. Correto, gol no 923 e chame no gate 62 e pronto. Chamada pronto, gol 923. 2 2226 é o Passaredo, livrou? Passaredo 2223, táxi via Alfa, Juliette, remota é a 14 do pátio principal. Autorizado via Alfa, Juliette, remota 14 do pátio principal, 2224. Ponto final. Eita, guarda pista livre. Eco Delta, tem condição de agilizar o táxi para liberar na papá? Estou com tráfego na 2 milhas e meia para o pouso no 7. Agilizar, Eco? Azul 4299 está na escuta do solo para cópia? Martinho, prossiga. Ok, o Azul 4299 autorizado Campinas. O nível é o 360. Rota do plano Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH DCT Trive e após Trive conforme o plano. A decolagem é da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, para interceptar Zulu 16. O controle é 120 decimal 8, acione 5170. Autorizado 30 para Campinas, Amber Zulu 16 para o Hotel Zulu, Trive, Trive conforme o fatado plano de voo. A decolagem da 10 da El Leda, Leda Bridge. O controle de saída 1208, transporte-se com 70 Azul 4299. Ok, o Azul 4299 está correto, chame no gate 8, pronto. Para pronto, 4299. Livre, estacionário Eco Delta, bem-vindo. Quatro oito meia, desça para o 060. 060, 3485. 3859. Desça para o 070. Ao nível 70, descendo, 3859. Trem embaixo travado. Gente, está autorizado o posto, então está bastante travado já, o Mike Eco Juliette. Gente, grato pela informação, Delta. Copiou, Juliette? Está descendo. 5217, desça para o 100. Para uma centena, 5217. Alfa, reporte para outra descida, ingresse no corredor Bonfim. Índia, Mike Alfa, vai chamar para a descida. Autorizaria a proa da rotatória, senhorita, a intenção de posição 17? Gente, Índia, Mike Alfa. Então desça para 3.500 pés, ajustou no 021. Para 3.500 no 021, o India Mike Alfa e Vitão. Coito 26, desça para 2.000 pés. Ajuste 10021, autorizado final LS, após estabilizado. 2.000 no 021, não vai reportar. Dá 3486, desça para 050. 050, descendo 3486. Dá 3859, desça para o 060. Nível 060, dá 3859. Flip 5217, desça para o 07, desça para o 090, corrigiu. 090, Flip 5217. 2, 1-1, pushback acionamento no portão 2. Autorizado, chame táxi, 6211. Atingiu 50, o 3486. Bom, 3486, desça para 3.000 pés, ajuste 1021. 3.021. Bom, 3859, desça para 4.000 pés, ajuste 1021. 4.000 pés, 1021, dá 3859. 5217, desça para 070. Para 070, 5217. Salvador, bom dia, tá 3304, informação Mike. 3304, chegada BOF, desça para o 080. 080, 3304. Desça para 2.000 pés, informa o tráfego da sua frente, a 9 milhas, é um Boeing 737, seguirá como número 2 para aproximação. Sente, 2.000. Para 2, para o 3, 4, a eletrônica ainda não aparece no sistema, ela aparece em média 30 minutos antes da LBT, ou seja, às 12h30 ela estaria aparecendo aqui para a gente pagar a autorização, ok? 3486, só para 2009. 3486, copiou o controle? Descer para 200, reduzindo para 200 nós. Gente. Olhe o Golf Mike Alpha, fazer um pequeno desvio de 5 graus à direita para livrar a formação aqui à frente, pode ser? Confirme para o controle? É o India Mike Alpha, direita, solicita um desvio de 10 graus à direita para levar a formação. Tente India Mike Alpha, desvio critério, desça para 3.500 após voo na rotatória. Para 3.500 após o desvio rotatório. É 3859, reduza para 1809. 189, é 3859. 3486, reduza para 1809. 180. Nível 340, negativo 360, 340, autorizado, via Epezulu 16, até Belo Horizonte, após VH Trive e após Trive Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, para interceptar Epezulu 16. O controle 120 decimal 8, acione 5167, o TAM 3663. Autorizado Guarulhos no 340, de saída da Elle da Bridge, com decolada 10 com curva direita, após Bridge interceptar o Zulu 16, bravo Hotel Zulu, direto 30 e depois direto Porto, controle em 12080, transponder 5167, 3663. Tá correto, o TAM 3663 e chame para o pushback acionamento. Chamaram para o pushback acionamento. Salvador, bom dia. Janeiro 6225, solicitou 340 para Brasília, 5 de novembro. Sente, acho que não é 6225, só um minutinho para cópia. Aguardo, 6225. 1500 pés, ajuste 1021. Para 1500, 1021, no India Miguel. Para o táxi, o Chanel 6211, POB 120, autonomia de 4 horas, alternando com o fim. Gente, o 6211, o Chanel, tá livre o táxi à direita, ponto de espera da 10186 a torre, e o ajuste no 021, boa viagem. Ok, Indy Alpha 186, ponto de espera 6211, bom dia. Pan 3486, reduza para aproximação, chame torre 1986. 286, obrigado. Pan 3859, reduzindo para 1709, após estabilizado o localizador. Eita, 3859. Muito bom dia, o Pan 3486. Curva à direita, à esquerda, no perfil da subida Momo, transição Nidissa, após Nidissa Puído, em Puído intercepte a EPRUSC 10 até Formosa e após Formosa direto Brasília. O controle 120 decimal 8, acione 5401. Brasília, 320, decola da 10 com curva à esquerda no perfil de Momo, transição Nitsa, segue por Puído, Aperuísk 10, Formosa, direto Brasília, controle em 20.8, transponder 5401, Oceaner 6225. Correto, Oceaner 6225, chame pronto para o pushback e acionamento. Vai chamar pronto para o push acionamento 6225. Mike Alfa irá prosseguir instrumento, mas irá visual especial. Pode ser visual especial, querido. Caso negativo, faz o procedimento. Sim, tinha Mike Alfa. Confirme, 3486, copiou? Afirmativo, deu posto. Só informando, tá uma chuva agora sobre o campo, no sentido da 28 para a cabeceira 10, e possivelmente você vai pegar o último um terço da pista um pouco molhada, que fica tenso. Ah, obrigado. Salvador, o TRIP 5345, remoto no 3 para o pushback acionamento. Autorizado, TRIP 5345, chame táxi. Chama na 5345. Web 5826, autorizado a ingressar no pátio principal pela Juliette. O gate é o 02, Web 5826. Ok, Juliette, gate 02, Web 5826. Aeronave na curtíssima, Lima vem, após 6219. 3304, desça para 4000 pés, ao Juno 021, reduza para 2009. 4000, reduz 200, o 3304 no 021. 3859, chame torre, 1 decimal 6. 286, 3859. 5217, após estabilizado o localizador. O Oceaner 6312, está pronto a cópia. Autorizado Recife, 350, o nível, via Peruísque 58. Decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 120 decimal 8, acione 5403. Pronto, no gate 10, Oceaner 6312. 59, sim, depois da aproximação, reporte visual com campo ainda não avistado. Até tem em torno de 1100. 7, 3, 2, muito bom dia, 3486. Tan 3486, bom dia. Táxi em frente via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Seu portão é o 09, porém temos um tráfego em Embraer da Trip 190. Vai estar completando o pushback e em um instante iniciará o táxi. Aguarde antes da Juliette para ingresso no pátio. 29, Juliette, aguardando a Juliette, então 3486. Agência. Não, 208, pista molhada e a chuva moderada. Sim, graças. 826. Sim, graças. 59. Ok, ainda não avistado, após visual com campo, chuva agora moderada sobre o campo. Certo. 5217, após estabilizado localizador. Vai reportar estabilizado localizador. Controle, Salvador Chané, 62011. 62011, contratar DASO para o 360, voe da El. 360 da El, 6211. Dan 3304, reduza para 1809, desça para 2 mil pés, ajuste 10021, autorizado final LS, reporte estabilizado. E 1980, desce 2000, reporte estabilizado, TC 04. 1923, aguarde só um instante, temos duas aeronaves para cruzar o pátio, aguarde a liberação. Salvador do 35345 para o táxi, está com 106 a bordo, 12h50, alternando galeão. Ciente, 35345, autorizado táxi pelo pátio e Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18h30. O ajuste é 1021, boa viagem. Ciente, via pátio, Índia autorizado até o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 18h30, ciente, 1021, 5345, obrigado. Torre 1916. 527. Ingresse no pátio, o portão é o 9. Eu posso passar de aeronave da Trip e taque o portão 9, 3486. Possível a pista 1-0. Firma-se, India Mike Alfa. Gente, India Mike Alfa, solo para 2 mil pés, ajuste 1021, curva à direita na proa 280. Direita 280, subindo para 2000, India Mike Alfa. Reporte sobre a cabeceira 35, táxi via pista até a cabeceira 35, guarda 02. Reporte iniciando a cabeceira 35. 59, solo 50, reporte pista livre. Reporte na pista livre, 3859. Livrou a pista, 3859. 1-2-1 nesse mão 9 do solo. Ao livrar, 3-2-5-9. 2-1-9, bom trabalho. Obrigado, igualmente. 3-5-2-1-7, na escuta. Ok, está estabilizado, baixado e travado. Informa chuva moderadamente sobre o campo, não avistado, ok? Não avistado. Reporte visual com o campo. Vai reportar visual.